aconteceu. Eu olhei nos olhos dela, por ela me apaixonei. Eu estou no WhatsApp, esperando ela me ligar. Ela tirou o visto por último, só pra me maltratar. Ligo no vídeo chamada, ela não quer me atender. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Oh, minha linda, você me conquistou com seu jeitinho. Apaixonado estou. Esperando ela me ligar. Ela tirou o visto por último, só pra me maltratar.